E o vídeo Lúcius não poderá ser liberado do programa administrativo. Como? Assim, minha cara amiga. Creio que o seu coração de mulher e de esposa deve se conformar com as circunstâncias. Mas... Afinal, o que a senhora me pede é absurdo. Pois fique sabendo que atravessamos uma época difícil em que as mulheres são obrigadas a abandonar os companheiros à sorte deste mundo. Eu mesma, casada com o prefeito e possuindo tanto prestígio, já ouvi de seus lábios a dolorosa afirmativa de que ele não me quer mais. Por acaso, a senhora sabe quem é a mulher que detém as preferências do meu marido? No vasto salão da residência de Lólio Úrbico, Alba Lucínia e Cláudia Sabina continuam sua difícil conversa, observadas de longe pelos olhares atenciosos de algumas servas. A esposa de Ovídio Lúcius está abatida, sem palavras, diante da séria acusação. O seu silêncio, Alba, dispensa maiores explicações. Agora tenho certeza de que meu marido está apaixonado por você. Me enganei lamentavelmente, supondo que a sinceridade de uma esposa honesta, mãe dedicada, comovesse o seu coração. Em troca de meus sentimentos leais, recebo insultos de uma ironia sem motivos. Não a condeno, Cláudia. Afinal, infelizmente, o nível de educação não é o mesmo para todas as pessoas de uma mesma comunidade. Alba sai rapidamente, deixando a esposa de Lólio Úrbico boquiaberta com as suas palavras dignas e superiores. Ora, mas quanto atrevimento dessa mulher! E vocês, o que é que estão olhando? Saiam! Sumam daqui, servas miseráveis! Momentos depois, na solidão do aposento, vemos Alba Lucínia profundamente angustiada. Forças superiores que iluminam o meu caminho neste mundo, concedei-me fé e proteção. A viagem de Ovídio se aproxima. Ele não deve ser importunado com as minhas aflições. Eu preciso conservar a harmonia e a coragem moral de meu marido, a fim de que o seu coração possa suportar todas as dificuldades e vencer todas as situações. No último dia das festividades, encontramos Alba em companhia de Ovídio, se preparando para o espetáculo no circo, onde Nestório e o filho deveriam ser sacrificados. Vamos, querida. Não devemos nos atrasar. O imperador nos aguarda para a cerimônia. Eu não sei se devo comparecer à arena, Ovídio. Estou tão desanimada. Creio que não serei uma boa companhia. O que é isso? Não podemos quebrar o protocolo, Alba. Vamos, anime-se. Você está linda. Deve ser apenas um mal-estar passageiro. Estou esperando na liteira. Não demore. No início da tarde, a caravana de Adriano chega ao circo. Num palanque dourado, o imperador está em companhia dos romanos mais nobres. Entre eles, o prefeito Lólio Úrbico e o censor Fábio Cornélio. Meus amigos, reservei o melhor para o final das festividades. Decretei o suplício e a execução dos conspiradores para a tarde de hoje como forma de reconhecer os excelentes serviços prestados pela prefeitura a esta cidade. Aliás, imperador, devemos esse grande esforço a Fábio Cornélio. cuja dedicação extrema ao Estado vem se tornando cada vez mais notória e indispensável. Eu tive o cuidado de excluir da sentença todos os prisioneiros de origem romana que estavam entre os agitadores, exilando definitivamente os 13 elementos mais exaltados, restando apenas 22 estrangeiros, talvez judeus, efésios e colossenses. Divino César, suas ordens são sempre justas. A grandeza do espetáculo de hoje é verdadeiramente digna da sua superioridade. Vejam, vejam, a caçada vai começar. Jovens atletas começam a lutar com tigres ferozes, elefantes, antílopes e cães selvagens, num cenário de violência e sangue, provocando o ânimo exaltado da multidão. Ao fim da tarde, os 22 condenados são conduzidos ao centro da arena e atados a gigantescos postes com cordas presas por elos de bronze. Nestório e Ciro se confundem no pequeno grupo de seres desfigurados e frágeis. Ambos estão esqueléticos, quase reconhecíveis. Porém, numa tribuna afastada do camarote imperial, Elvídio e a esposa conseguem notar a presença de seus antigos libertos entre os mártires. Pelos deuses! É Nestório! Os condenados, com exceção das mulheres, estão quase nus. Cada um é colocado num poste diferente, enquanto dezenas de arqueiros africanos entram na arena. Impressionante, Alba. Há muito tempo não presencio uma cena tão cruel. Enquanto isso, no luxuoso palanque de Adriano, o prefeito Lólio Úrbico não consegue conter o seu espírito mórbido e desumano. Preparem os arcos e as flechas envenenadas! Chegou o momento de exterminarmos os traidores! Ao mesmo tempo, os cristãos unem suas almas numa canção suave, angustiante, mas esperançosa. Mas o que é isso? Como os miseráveis podem ter forças para cantar num momento como este? Vamos, vamos, aumentem o som da nossa música. Não quero ouvir uma só nota do hino cristão. Acabem logo com a vida destes criminosos. As primeiras setas são atiradas ao peito dos mártires indefesos, num espetáculo aterrorizante de extermínio e covardia. Porém, os que ainda resistem à dor física têm os espíritos fortalecidos pela fé. Ciro e Nestório, neste momento, procuram aliviar o sofrimento, contemplando as primeiras estrelas do céu e elevando suas vozes a Jesus. Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de Luz, Pastor da Paz, da Esperança, de Tua mansão divina, Senhor Jesus, ilumina as dores de nossa cruz. Também tiveste o calvário de dor, de angústia, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Tiveste a sede, o tormento, mas sob o véu, sob as dores, redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Se também sorveste o cálice de amargor e de ironia, nós queremos a alegria de padecer e chorar, pois ovelhas tresmalhadas, nós somos filhos do erro, que no mundo do desterro vivemos a te esperar. Dá, Senhor, que nós possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui. O júbilo de reencontrar-te nos últimos padeceres. Acende em nós os prazeres de bem morrermos por ti. Senhor, perdoa os verdugos de tua doutrina santa. Protege, ampara, levanta quem no mal vive a morrer. A caminho do teu reino, toda a dor se transfigura, toda a lágrima é ventura. O bem consiste em sofrer. Consola, Jesus amado, aqueles que nós queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrossantos da vida de teu amor. Com o peito cravado por flechas que torturam seu coração, e contemplando o cadáver do filho, o espírito agonizante de Nestório é invadido por uma tempestade de lembranças indefiníveis. Sinto que já estive aqui antes, naquela tribuna de honra, com as vestes de senador, coroado de rosas e aplaudindo o extermínio dos cristãos. Jesus Cristo, contemplo agora a vossa figura majestosa à beira do lago de Cafarnaum, dirigindo à minha alma o vosso olhar doce e profundo. Mestre divino, eu preciso do vosso amparo e da vossa misericórdia. A partir deste mundo, neste momento, de repente, a imagem cruel e o som torturante do circo desaparecem. Logo depois, um vulto de anjo em forma de mulher lhe estende as mãos carinhosas. É, na verdade, o espírito iluminado de Lívia, a esposa do inesquecível senador Públio Lentulus. O anjo celeste se ajoelha junto do corpo ensanguentado de Nestório, afagando seus cabelos e o beijando suavemente. O antigo escravo experimenta a bênção do carinho divino e seu espírito cansado e enfraquecido adormece levemente, como se fosse uma criança. Thank you. Em toda a arena começam a vibrar radiações invisíveis dos mais elevados planos da espiritualidade. Seres bondosos e resplandecentes estendem fraternalmente os braços para os companheiros que abandonam os martírios do corpo nos testemunhos da fé, pela injúria e pelo sofrimento. É quando os servos da arena retiram dos postes os restos mortais dos cristãos executados. Elvídio Lúcius e Alba Lucília continuam em seu camarote, profundamente impressionados. Creio que já estou velho demais para me divertir com esse tipo de espetáculo, Alba. Não, Elvídio. Não perdemos a disposição para as festas no circo. O fato é que não somos como a maioria dos romanos. O que quer dizer com isso? Nós temos sensibilidade nos corações, meu marido. Sabemos que todo ser humano é livre para acreditar numa força superior, numa força divina, seja ela qual for. Por isso, as nossas almas jamais aceitarão friamente um espetáculo cruel, um espetáculo covarde, como o que acabamos de presenciar. De onde tirou essas ideias? Não me diga que está a favor desses criminosos. Estou a favor da minha consciência. E como cidadã do Império, sinto um peso insuportável no espírito por estar aqui como espectadora de cenas tão desumanas. Ao mesmo tempo, recolhidos numa sala de repouso no Palácio do Aventino, Gneio Lúcius e Célia contemplam as primeiras estrelas do céu romano, observando os movimentos da multidão nas proximidades do grande circo. A esta hora, Nestório e Ciro devem estar caminhando para o sacrifício. Acredita, vovô, que os nossos irmãos possam voltar do céu para aliviar o nosso destino? É claro que sim, minha neta. Se Jesus prometeu vir ao encontro de todos aqueles que se reunirem neste mundo em seu nome, como não permitirá o retorno dos seus mensageiros que já nos amam nesta vida? Célia, então, se dirige até a janela, vislumbrando as águas do Tibre e retirando de uma pequena bolsa a mensagem de seu amado. O que contém este pergaminho, minha filha? Segundos depois, no gigantesco portão da arena, Elvídio Lúcius se encontra com a comitiva do imperador formada por nobres patrícios, além de Lólio Úrbico e Fábio Cornélio. E então, meu amigo, que tal o espetáculo? À altura de vossa grandiosidade, Adriano. Aproveitando este momento tão nobre, por que não oferece ao imperador uma boa notícia, meu genro? Boa notícia? Desculpe, mas não estou entendendo, senhor Fábio. Bom, então permita-me revelar ao grande César que, após refletir profundamente, você resolveu aceitar o convite para supervisionar o transporte das relíquias para Tibur. Sim, na verdade, mas acredito que este não seja o momento oportuno para tratarmos de assuntos profissionais. Assuntos profissionais? Ah, pelos deuses, meu caro Elvídio, não considero uma viagem tão agradável e relaxante uma profissão, mas sim um prazer incomparável. Não concorda comigo, imperador? Perfeitamente, Lólio. Mas vamos andando. Não convém ficarmos aqui aos olhos desta multidão enlouquecida. Conto com a sua amizade, senhor Lúcius. Creio que não irá desapontar o Império. De volta. volta à residência de Gnaeo Lucius, Célia acaba de ler todo o conteúdo da mensagem, cantando depois em voz baixa todos os versos do hino cristão. As mais tristes meditações povoam a sua mente e a jovem romana sente o coração bater acelerado num ritmo assustador. De repente, Célia concentra os olhos no céu estrelado, como se estivesse vislumbrando alguma visão maravilhosa. É verdade. Vovô, eu vi um bando de pombas alvas no céu, como se houvessem saído do circo do martírio. Sim, filha. Devem ser as almas dos mártires se encaminhando a Jerusalém Celeste. Vovô, já leu o Sermão da Montanha, em que Jesus abençoa todos os que sofrem? Sim, filha, sim. Certamente, Jesus preferiu que eu ficasse no mundo, sem o amor de Ciro, a sofrer o sacrifício da separação e da saudade, a fim de me salvar um dia para o céu, onde se reúnem todos os seus bem-aventurados. Gnaeo Lucius sente no peito o doce significado das palavras da neta. Ele deseja responder, mas não consegue exprimir uma só palavra. Então os dois, numa prece silenciosa, fitando a paisagem do Tibre e a magia das estrelas, começam a chorar.